vai pensamento no tempo, o texto flui. Opero no inferno interno, enxergo mesmo contra a luz, sou externo. Polui meu pior adversário, vejo em frente do espelho, estampado em mil retratos. Predisposto a novas linhas ricas, novas medidas. Pagar por qualidade, compra por mercadoria. Auditivo é barganha, prazo, juros pesa. Congela a voz, impulso gera nova estratégia. Fone eleva paraíso sobre todas as metáforas. Reflito sobre tudo, luto pelo que passa. Além do explícito motivo, o tempo inimigo. Futuro certo com a casa, mínimo atraso é risco. Temperamento emotivo, passado carrasco, memória neura. Intercepta a caneta no contato, tiro proveito. Arrependimento, passa pelas mãos, cimento bloco. Caneta papel na construção. Amor à arte, reflete atos pensados. Sobe o verso exato, pro mil equivocados. Entre mortos e feridos, último suspiro. Cai o mal, sobe um filho da pátria dos esquecidos. Amor à arte, reflete atos pensados. Sobe um verso exato, pro mil equivocados. Entre mortos e feridos, último suspiro. Cai o mal, sobe um filho da pátria dos esquecidos.